chegou no Uno 55, informação Eco, bom dia. Uno 55, bom dia, é o número do saco, Copa Galeão, só um minuto. Ok, na escuta. Uno 476, pronto, Copa. Prossiga. Recife, confirme o nível que deseja, 410, copia. Copia, voo Uno 476. 490 autorizado, Recife, decola da 10, primeira curva à esquerda, sai da Puca, transição Aracaju, controle 199.8, transporte 51, 111. Autorizado Recife, nível 490, sai da Puca, transição Aru, bola da 10, curva à esquerda, controle 199.8, transporte 51, 111, 476. 476, correto, agora pushback acionado. Mará para o pushback acionar, gol no 476. Uno 155, pronto, cópia. Pronto, cópia, Uno 155. Galeão autorizado nível 400, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da Euleda, após Euleda Bidev, segue na Panavé 1857, após Euleda 16, após São Flávio Pana. Controle 198, transponda 51113. Ok, gol 155, Galeão 400. Decola pista 10, curva direita, da El, após da El Lida, após Bidev, após November 857, após a Luna 6, 198, controle 5113. 1955, correto, sem para o pushback acionar. Obrigado. Salvador para pushback acionamento, gol no 476, posição 5. 5, autorizado pushback acionar, sendo táxi, no 476. Semana para o táxi, gol no 476. Então, 360, não está na escuta? Salvador para o táxi, o Gol 147689 a bordo, 3:29 de autonomia, alterna Salvador. 1476 livre até o ponto de espera, última terminosa, reporte pronto. Tamará no ponto de espera pronto, Gol no 476. Espera, pronto, Gol 1476. 476, linha decola, pista 10, entra na centena, 79. Linha decola, pista 10, Gol 1476. Agora onda 55, pronto, posto na 62. Livre pushback, flash, flex, onda 55. Porta na taxa. Onda 476 iniciando. Corretíssimo, agora controle 198, bom voo. 198. Tango, no 476 na sua escuta, 2200 cruzando. Vou no 476, contato o radar, sub e mantenha um 410. 410, gol, 476. Gol na 155 para o táxi, POB 113, 4 horas, Campinas. Na 155, livre táxi até o ponto de espera, altímetro 1011, reporte pronto. Até o ponto de espera, reporte na 1011. Esquite, Oriente, Whisky, prosseguir. Bom dia, Doutor Salvador. O Whisky de Latifício solicitou autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio 1 na posição 5. Pátio 3 autorizado, o pushback e o reboque. Mantenha a posição no pátio 3 e chame quando pronto para ingresso no pátio principal, Whisky Juliette Whisky. Whisky Juliette Whisky, suficiente, reportará na feira do ingresso do pátio 3. Negativo. Reporte na saída do pátio 3 para ingresso no pátio principal. Sou Salvador, TAN 3601, bom dia. Bom dia. Tentamos coordenar pela Fresca 58, conforme solicitado, porém devido ao NOTAN e como seu repetitivo já constava a PZLU 16, o centro autorizou apenas a PZLU 16. Está pronto cópia? Afirmativo, pronto cópia, o 3601 tem a informação eco, está pronto para cópia. Ok, São Paulo, Congonhas 360 autorizado, PZLU 16, 0 V, decola da 10, primeira curva direita. Saída da El, Leda após Leda, Bridge. Bridge, controle 199.8, transponda 5120. Autorizado, São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, decola da pista 10 com curva direita. Após da El, voa Leda, após Leda, direto Bridge. Intercept Upper Zulu 16. VOR Bravo Hotel Zulu. Pós Bravo Hotel Zulu, DCT Trive, DCT Pirassununga. E aí completa a chegada em São Paulo. Controle 119.8, transponder 5120. Da 3601. 3601 correto, chame para pushback acionar. Chama pushback acionamento, 3601. Não, na 105, pode esperar o branco. Ali ainda cola no 95, vai para a centena 79. Decola. Tô em Salvador, bom dia, eu tô em 3658. 3658, agora de coordenação Porto Seguro, informação é quanto? Confirme, senhor. Uno 476, chame Centro Recife, Uno 33, decimal 65, alterno 126, decimal 85, boa noite, bom voo. 3365, 2865, 1476, obrigado. Controle, confirme a frequência para o gol 1476. 133, decimal 65, secundária 126, decimal 85. 3365, 2685, gol 1476. Pushback acionamento. Então 8 aprovado, 3601, me chame pronto pro táxi. 7. Uno 55, decolou 53, chame agora o controle Salvador em 119, decimal 8, senhor, bom voo. 198, obrigado, bom dia. TAM 3658, na escuta para cópia. Uno 155, bom dia, contato radar na decolagem, sobe 400, saída da EL. Da EL 400. Autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da EL até a posição Leda após direto. Controle 119 decimal 8, aciona 5121, TAM 3658. T98 controle 5121 no transforme, o TAM 3658. 5121, protegimento correto, TAM 3658. Chame pronto para o posicionamento, confirme somente seu portão. É, tá na remota, vai chamar pushback saneamento. Torre, bom dia, gol no 021, sente eco. Na remota, sente. Gol no 021, informação eco correta para o Rio de Janeiro RJ. Eu tenho aprovado o 360. O senhor está pronto para cópia? Prossiga. TAM, só após o TAM sem ingresso, aqui após o TAM ingresso. Ciente, whisky, Juliette, whisky. Juliette, nível de voo 360, autorizado conforme correção. Nível de voo 360 aprovado via rota Upper November 857 até Sierra Golf Romeo, após Upper Zulu 16 até Groove, após Upper Zulu 14. Decola da pista 10 com curva à direita, subida da EL até a posição Leda, após direto Videv. Controle 119 decimal 8, transponder 5122, gol 1021. Pode confirmar, é, Upper Zulu 16, até qual posição? Até Groove, Golf Romeo Uniforme, Foxtrot, Foxtrot, intercepta Upper Zulu 14, até Tokin e segue. É, então RJ 360, Upper November 857, até Seguro, Upper Zulu 16, Groove, depois Upper Zulu 14, decola 10, direita, Tael, Leda e 10. 198 controle, 5122 aciona, bolo 1021. Protegimento correto, bolo 021. Portão 10, chame pronto para o pushback acionamento, senhor. 021. O Whisky Juliette Whisky vai para o portão 5, é isso? Afirmativo, Torres. O Whisky tem condições de agilizada presente para 5? O TAN está prestes a me pedir o táxi agora? Afirmativo. Iniciando o push com uma brevidade. E agiliza o reboque então até o 5, por gentileza. Tente o Whisky desativo. Solo, tá 3601 para o táxi, 83 a bordo, 4 horas e 15 alternando com o fim. Confirmado, Torre Salvador, tá 3601 para o táxi. Copiado, sem problema, senhor. Com fins, 083, 4 e 15, correto? Correto. Gente, 3601 autorizado o táxi via pátio principal até através do portão 612, onde se observará um Boeing da Webjet sendo rebocado até o portão 05. Quando com segurança segue via Juliette Alfa até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 2 agora. Chame pronto para decolagem, ponto de espera pista no 10, correção, no 0, o TAN 3601. 3601, ciente da autorização de táxi. A visual com o Boeing da Webjet vai, quando com segurança, ingressa via Juliette Alfa até o ponto de espera, o pistão no zero. Uno 155, chame Recife, Uno 25, décima 1, alterna 133, décima 25. Boa noite, Mundo. 25, décima 1, 33, 25, obrigado. Espero no zero próximo. 3601, a linha decola pista no zero, vento 090 graus, 04 nós. A linha decola no zero, 3601.